Estamos de volta à edição do Na Rede Podcast. Vamos começar falando do retorno do filho pródigo. Sim, o Samsung Galaxy Fold, o celular dobrável da empresa sul-coreana. Depois de um abril tenebroso com vários problemas, né, celulares quebrando, celulares com a película sendo arrancada porque ninguém avisou que não era para tirar aquela película, né? Se você já comprou um celular novo, você sabe que tem aquela peliculazinha protetora na tela, quando ele vem, você tira da caixa, tira aquela peliculazinha e começa a usar o aparelho. O Galaxy Fold não tinha essa película, era a própria tela. E algumas pessoas que estavam testando o aparelho acabaram arrancando, né, quebrando a tela. Pois bem, a empresa sul-coreana ia lançar em abril deste ano. Estava até lá nos Estados Unidos doido para pegar um para testar, mas não lançaram em abril por conta desses problemas. Adiaram o lançamento. E agora estão remarcando esse lançamento para setembro próximo. A grande questão aqui é que dessa vez, será que vai funcionar sem defeitos? Será que nós vamos ter um celular dobrável sem defeitos da Samsung? Essa é a questão que nós vamos tentar levantar e verificar em setembro ou próximo deles, né, quando jornalistas lá do exterior vão receber esses aparelhos para testar novamente. Vamos ver se vai ter os mesmos inconvenientes. A Samsung promete que dessa vez não teremos problemas. É a promessa da Samsung. O custo para quem quiser ficar com um dos aparelhos dobráveis, preste atenção, é $1,980. Isso sim, $1,980, não reais, $1,980. Por enquanto, não temos notícias que o lançamento mundial vai chegar ao Brasil, né? Vai ser um lançamento mundial sem o Brasil, por enquanto não tem essa informação. Mas quem tiver de viagem lá nos Estados Unidos, tiver dinheiro sobrando, quiser arriscar aí ser um early adopter, né? Uma pessoa que pega logo a tecnologia assim que sai, você pode pegar esse celular dobrável. Aí a gente leva aquela questão de quando o PH estava aqui, a gente questionou se precisamos mesmo de um celular dobrável. Eu acho que não. Né? Será que a gente precisa? Então você responde aí nos comentários se precisamos ou não do celular dobrável, ou se a gente precisa de outras coisas, como uma tela mais resistente, uma bateria que dure mais, né? Um celular com câmeras, com sensores cada vez mais profissionais, enfim, coisas mais interessantes para mim do que um celular dobrável, não é mesmo? Até que se você já viu aqui no blog na rede, blogs.diarionordeste.com.br/na rede, você já viu algumas imagens que nós botamos sobre esse aparelho, e ele é bem feinho, hein? Bem feinho, né? Parece um controle remoto quando ele não está todo aberto, quando está aberto parece um tablet assim, um pouquinho menor do que deveria ser. O segundo tema de hoje, a gente vai começar a tentar fazer dois temas por programa. O segundo tema de hoje é sobre carros elétricos. Esses carros elétricos estão começando a ganhar força, principalmente lá fora, né? Graças à marca lá do Elon Musk. Então, a gente tem uma notícia aqui de alguns especialistas do Boston Consulting Group, BCG, né? Em parceria com o Michigan Mobile Institute, que trazem dados interessantes. A gente sempre, quando fala de empregos e futuro, a gente fala que o maquinário vai engolir todos os empregos, né? Mas aqui no caso, eles acreditam que apenas nos Estados Unidos serão criados, graças aos carros elétricos e os serviços de mobilidade desses autônomos, né? Vão ser gerados na casa aí de 115 mil novos empregos na próxima década por conta dos carros elétricos. E como serão esses novos empregos, né? 45 mil exercerão funções ligadas à engenharia de mobilidade e à computação, né? Enquanto os outros 70 mil novos empregados serão para profissionais encarregados de testar e fazer a manutenção dos veículos elétricos. Então, você vê que dois grupos bem grandes de vagas lá nos Estados Unidos para gerados pelos carros elétricos. Então é bem interessante esse estudo, também está no blog, você pode ver detalhes dele. Eles dizem que hoje menos de 1% dos recém-formados, lá nos Estados Unidos pelo menos, em áreas como engenharia ou ciência da computação, vai para a área automotiva. Acho que aqui talvez até seja esse índice, ou talvez até menos. Dos engenheiros de mobilidade requeridos pelo setor, né, 8 mil serão apenas para desenvolver e construir veículos elétricos, outros 5 mil para construir veículos autônomos e mais 2 mil para desenvolver infraestruturas das estradas. As fabricantes também precisarão de 50 mil motoristas para testar os novos carros autônomos, segundo esse estudo. Mais 10 mil vagas surgirão para reparadores de veículos elétricos que entendam de voltagem e baterias. Enfim, mais 10 mil vagas serão oferecidas para profissionais treinados para calibrar sensores e consertar peças robóticas. Em 2030, segundo estudos, carros elétricos representarão metade de toda a venda de veículos nos Estados Unidos. Já os serviços de mobilidade, como táxis autônomos, representarão outros 10% dos novos carros em circulação no mesmo período. Então, são novos números, positivos números, em termos de empregos relacionados à tecnologia, já que, como eu disse antes, quando a gente fala em tecnologia e empregos, é sempre um número que tende a ser negativo, né? A gente sendo, digamos, limado e os computadores, os robôs tomando nossas vagas. Mas é isso. Uma boa notícia para encerrar o nosso podcast essa semana. Voltamos na próxima semana com mais novidades. Fique ligado!